1871 que aconteceu o início da Conferência da Associação Internacional de Trabalhadores em Londres, sob a direção de Karl Marx e Friedrich Engels. Em 1983, a nova iorquina Vanessa Williams foi a primeira negra eleita Miss América. Em 1996, acontecia a reabertura do Museu da Abolição, centro de referência da cultura afro-brasileiro, Dia do Patrimônio Cultural. O Museu da Abolição é patrimônio histórico, instituído pela comunidade Mercosul como Dia das Portas Abertas no Recife, Pernambuco. Em 1985, no Brasil, ocorria o primeiro grande apagão da história. Também em 85, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, um parque nacional brasileiro, situado no estado da Bahia, era criado. Em 2021, a Bolsa de Valores de Nova York reabria para negociação após os ataques de 11 de setembro, o fechamento mais longo desde a Grande Depressão. Amanhã tem mais Agenda do Rádio para você. Até lá! E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, o dia começa com possibilidade de chuva em todo o estado do Rio de Janeiro. Durante a tarde, as chuvas são brandas em todo o estado, atingindo cidades como Santo Antônio de Pádua, Três Rios e Itaguaí. A temperatura mínima fica em torno de 7 graus em Resende e a máxima prevista é de 25 em São Fidélis. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Rádio César Kini, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Acesse as notícias da nossa cidade, região e do país através do portal de notícias Rádio Acesa, www.radioacesafm.blogspot.com.br. Carvão Marajó é ideal para o seu churrasco. Seja um jantar a dois, um almoço em família ou uma festa entre amigos. Temos opções de acordo com a sua necessidade. Além de ser uma madeira reflorestada, o carvão mantém a brasa viva por muito mais tempo. Porque o churrasco bom é com o Carvão Marajó. Carvão Marajó. Distribuição 24974039302. O seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Acesa. Canto Martinho da Vila, a vida vai melhorar. São Pedro resolveu dar um tempo no calorão. Tem até previsão de chuva para hoje. Valeu, Pedrão! Bom, o fim de semana teve o Brasileirão. E só o Botafogo ganhou 2-1 no Corinthians e segue tranquilão na liderança. O Juventude ganhou de virada do Fluminense 2-1. O Flu continua colado na zona de rebaixamento. O Vasco empatou em 1-1 com o meu Flamengo no 90º minuto do segundo tempo. Entregou o jogo. E vândalos, disfarçados de torcedores do Vasco e do Flamengo, mais uma vez caíram no pau pelas ruas do Rio. Teve tiro, porrada e bomba. Em Caxias, a PM teve que usar o caveirão para separar as brigas. Balanço da pancadaria: 31 presos e 6 feridos. Em Cascadura, essa madrugada, uma casa de 3 andares desabou no Morro do Juca. O morador Luiz Carlos, de 79 anos, foi resgatado com vida e está no Salgado Filho. Sua mulher, Creuza, de 77 anos, infelizmente, foi encontrada morta. E o fogo, que arde o Brasil afora, não para. Tá feia a coisa. Aqui no Rio, os bombeiros conseguiram controlar mais de 1.000 focos de incêndio em 3 dias. Só ontem foram 76. E o Lula anunciou a criação da tal Autoridade Climática, órgão para combater incêndios e enfrentar desastres naturais. Mas até agora não conseguiu controlar a queda de braço dentro do governo. Ambientalistas e a turma do agronegócio não se entendem. Todo mundo quer ser a autoridade. Todo mundo quer mandar. Enquanto eles discutem, o fogo não tá nem aí. Vai lambendo o país. E no debate da TV Cultura com candidatos à prefeitura de São Paulo, mais uma vez, Datena perdeu a linha. Pablo Marçal provocou o tempo inteiro. Disse que Datena era chorão e arregão e que não era homem para bater nele. Furioso, Datena pegou uma cadeira e partiu para cima do Marçal. Resultado: Datena foi expulso do debate e Marçal internado no Sírio-Libanês, dizendo que fraturou uma costela. Nas redes sociais, Marçal compara sua agressão aos tiros contra Trump e a facada contra o Bolsonaro. Amanhã eles se encontram de novo para um debate na Rede TV. O PSDB garantiu que Datena segue candidato. Bem, vamos ver quem é que chega vivo até o fim da campanha. O discurso deles continua o mesmo, todos dizendo que querem acabar com a violência. Sabe o que eu acho? Vamos dar uma cadeira para cada um e eles que se acabem. Chamando. Fala, Júlia. Cidinha, a família de um bebê de apenas 10 meses está revoltada com as agressões físicas que o filho sofreu da babá. Eles acusam Vanessa da Silva Neves de ter deixado o bebê sem comer durante horas. O caso aconteceu no bairro do Porto, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O pai da criança, Cidinha, o Alexandre de Oliveira, ele descobriu tudo através de áudios que a babá enviou para a companheira dela, contando o que fez. Vamos ouvir. Meu a confissão. Deus do céu. Vamos lá. Foi da casa toda arrumada, esse filhote de demônio vomitou tudo. E olha que eu sem comer desde meio-dia. Me deu um ódio que eu dei logo umas porradas bem dadas nele, você sabe, né? Dei um banho nele na pia da cozinha com detergente de coco. enfiei ele lá no quarto trancado de novo. O detalhe mais triste esse dia é que os pais do bebê, céu, eles confiavam na Vanessa, porque ela era vizinha deles, conheciam há muito tempo e tinha boas recomendações. A polícia agora procura por essa mulher que está foragida, Cidinha. Que coisa de louco, né? Não adianta nem a recomendação, você não sabe como é que o demônio, como ela usa a palavra, se aloja num ser humano dessa natureza. E o bebê, como é que tá? O bebê passa bem, Cidinha, tá com os pais, se recupera bem. Graças a Deus. Falou, Júlia. Tia Leal chamando. Fala, tia. Cidinha, como você falou na abertura do programa, infelizmente nós tivemos a morte da dona Creuza José Correia, de 77 anos. Morreu soterrada depois dessa casa de 3 andares ter desabado na Cascadura, na Zona Norte. Informação que acabamos de receber, Cidinha, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, é que o senhor Luiz Carlos da Silva, de 79 anos, o ex-companheiro da dona Creuza, infelizmente ele morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no BR. Informação que acabamos de receber, como você falou, ele tinha sido resgatado, né? Pouco depois do desabamento. A gente até perguntou à secretaria sobre a causa, né? Da morte desse senhor de 79 anos, mas a gente ainda não recebeu respostas. A gente tem inclusive, Cidinha, a fala do vizinho da família, o Ricardo Luiz da Costa, contando sobre as condições dessa casa que desabou e mais detalhes também dessa construção. Vamos ouvir. Ele é bem senhor, né? Ele enxerga muito bem de uma vista, mas ele está aí construindo por conta própria aí, irregular, de qualquer jeito, emendando coisas que não devem ser emendadas, como coluna e coisa de estrutura. E certa vez choveu, 3-4 meses aproximadamente, rolou uma pedra. Então, eu avisei, ó, isso vai cair, tua viga tá torta, isso aí tem que dar uma escorada e fazer uma perícia aí. Ele não fez nada, só limpou o terreno, então a água vai tirando e até acabar caindo aí, por isso é construção irregular dele aí. Que coisa, né? Que tristeza. Valeu, tchê. Agora é Luiz Silva. Fala, Luiz. Cidinha, bombeiros que combatiam um incêndio florestal em Resende, no sul do estado, tiveram uma grata surpresa nesse domingo. Os militares encontraram um filhote de jaguatirica em meio às cinzas de uma queimada no distrito Fumaça. O de bichinho, como você viu nas imagens, né, Cidinha? Estava bem debilitado, recebeu os primeiros socorros dos bombeiros, foi tratado e encaminhado para um hospital veterinário, onde vai seguir em tratamento até se recuperar e ser devolvido à natureza. E os incêndios no estado estão dando muito trabalho para os bombeiros, Cidinha. Só em 2024, mais de 17 mil incêndios florestais foram registrados. Desde a última quinta, quando a corporação montou um gabinete de crise, mais de 1.000 focos já foram extintos. Cerca de 1.100 militares estão atuando em todo o estado no combate às chamas, Cidinha. Valeu, Luiz. É Júlia Cabreiro chamando. Fala, Júlia. Cidinha, o militar da Marinha, Rian Maurício Tavares, foi preso hoje pela Polícia Federal durante uma operação para combater o uso de drones lançadores de granadas que são usados pelo Comando Vermelho contra forças de segurança. A PF identificou, Cidinha, que o responsável por operar esses drones era o militar Rian Maurício. Eles também eram usados para monitorar as ações policiais no complexo da Penha. Os alvos dessa operação foram denunciados pelo Ministério Público do Rio e responderão pelos crimes de organização criminosa e posse de material explosivo, hein, Cidinha? Que coisa, hein? Um militar do lado dos bandidos é muito. Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros. Olá, amores! Chegando por aqui hoje, terça-feira, 17 de setembro de 2024. 17 de setembro é dia da compreensão mundial, né? É dia do seu aniversário, então parabéns pra você! É dia de previsões Guia dos Astros e chegando agora, né? Falando pra Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Áries, resolva pendências com uma amizade. Assuntos mal resolvidos no passado virão à tona. Melhore o diálogo com a família e resgate antigas relações. Colocar a vida em ordem dará mais leveza. Acerte documentos e organize a casa. Salde ou cobre dívidas e tome iniciativas para recuperar perdas e controlar os gastos por impulso. Reencontros à vista. Para hoje, número 18, tá? Sua sorte tá com a cor no dia. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, impaciência e expectativas poderão interferir no amor. Vença a preguiça e aumente a atividade física para canalizar o excesso de energia e diminuir aí a irritação. Caminhe, treine, movimente o corpo e deixe a vida fluir. Um reencontro especial poderá acontecer por acaso e fazer o coração bater mais forte. Coincidência ou obra do destino surpreenderá e criará um clima mágico. Número 1, a sua cor roxo. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, siga a programação e resolva assuntos práticos. O dia será produtivo, embora cansativo por sua cabeça estar em outro lugar. Mantenha o foco no trabalho e nos planos a longo prazo. Carisma e vitalidade não faltarão nos encontros e interações de hoje. E olha só, você deve atrair oportunidades de expansão. Inicie novo ciclo e consolide a carreira. 34, números de sorte, a cor é carmim. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Canceriano, bom dia! Olha só, abertura de novos começos. Aproveite para determinar objetos pessoais, mudar o look e a maneira de se apresentar, construir a reputação e conquistar novos relacionamentos. Autoconfiança, brilho e criatividade não faltarão no dia de hoje. Amplie conexões, poder de conquista em alta, faça boas escolhas. 29 é número de sorte, lilás é sua cor. E é isso, a gente volta rapidinho falando para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Guia dos Astros. Alô? Alô, gostaria de falar com Morena? Quem tá falando? Morena, aqui é Jaime, aqui do SAMU. Me diga aí o que é que tá acontecendo com a senhora, pra gente socorrer a senhora aí agora, é? Deus me defenda, meu bem. Olha, eu tô ótima. É, porque a gente achou estranho, né? Assim, uma ligação de urgência chamando até aqui no zap. Graças a Deus, moço. Eu tô ótima, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tá assim, que nem tontura, escurecimento de vista. Eu não tenho nada, rapaz. Eu tô falando que eu tô bem. Graças a Deus. Isso foi um trote. Eu tô ótima, não tô dizendo a você que eu tô ótima, graças a Deus. Ei, Marina, então acho que é porque passar por aí, viram você aí com falta de sangue, muito amarelão, sabe? Aí acharam que você era uma defunta, né? Como é que é? Não, porque pensaram aí, lhe confundiram com defunto, por conta da sua beleza, né? Não, se não for a sua, que aí eu, graças a Deus, eu tô bem, graças a Deus. Então, no caso, eu vou ligar pra funerária, né? Pra socorrer defunto. Foi você que tá parecendo com defunto. Defunto? Olha. É bom pra mim trabalhar o Samuel, funerária. Eu vou ligar mais novo, não, vou nada. Liga. Pessoa, né, já. Preparando coisa. Alô? Eu não ligo mais pra cá não, viu? Eu ligo pra funerária. Olha, eu vou ligar agora pra central e vou dizer que você está me perturbando, tá certo? Tu não tem vergonha não, é? E você não tem não vergonha, seu descarado safado? Fica assustando o povo, né? Olha, você já continua perturbando. Você tá sabendo com quem você tá falando? Ah, o povo feio. Você tá... Olha, eu vou passar pra meu esposo, viu? Ah, Maria, você é que é feio mesmo. Olha, eu vou passar, e você me faça favor, eu vou dar parte de você agora, viu? E pra que você ligou pra mim pra ele socorrer? E eu liguei pra você por acaso, seu irresponsável, hein? Ei, peraí, irresponsável, hein, não? Olha, sujeito safado, eu vou dar parte de você, eu vou passar pra meu marido agora. É, mas não é possível que ele seja mais feio que tu. Ai, tomar no p... fila da p... É aí a casa do terror, é? Vai desocupado, corno, fila da p... Vocês com raiva, é que é feio mesmo. Ele disse o quê, Arthur? Eu deixei ele falar o quê, ó? Deixa ele falar, fila da p... Você não liga pra aqui, não. Você não liga pra... Não, deixa. Ô, povo feio, né? Porro bruto! E as últimas da hora... As últimas da hora com Valéria Marques. Oi, Valéria. Oi, Cidinha. Foi anunciada nesta segunda-feira a morte do cantor Tito Jackson, um dos integrantes do grupo Jackson 5. Tito era irmão do astro Michael Jackson e tinha 70 anos. O comunicado divulgado pela família do artista não informa como e quando exatamente ele morreu. Tito Jackson fez muito sucesso ao lado dos irmãos na década de 1970. A banda ajudou a lançar a carreira solo de Michael Jackson. Balloon pede que população economize água. O presidente da SEDAE, Agnaldo Balloon, que participou da reunião do gabinete de crise das queimadas no estado na manhã desta segunda-feira, lembrou que o problema hídrico neste momento é grave e pede a colaboração da população. Pedir à população que tenha consumo de água consciente, utilize primordialmente para o consumo humano, que é fazer comida, lavar, beber, tomar banho, mas evite o desperdício, ou evite o uso da água para aquelas atividades que não são essenciais. Deixe de lavar calçada, lavar veículos, lavar quintal, preferência utilize água de reuso para colocar na descarga, porque o uso consciente agora faz com que a gente consiga otimizar a distribuição para toda a população se cada um reduzir um pouco o consumo na sua residência. De acordo com o Balun, os problemas mais graves no momento estão concentrados no sistema Imuna na Laranjal, que abastece Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá e a ilha de Paquetá, pois o sistema Acari, que abastece parte da Baixada, é compensado pelo Guandu. Fluminense se prepara para jogo decisivo da Libertadores com o Atlético Mineiro. Com pouco tempo para digerir a derrota de ontem, por 2-1 de virada para o Juventude, o elenco do Fluminense está se preparando neste momento no CT Carlos Castilho. A missão da semana é válida pela Libertadores na quarta-feira, às 19h, quando o tricolor recebe o Atlético Mineiro no Maracanã pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental. Fuentes, que já atuou pelo Júnior Barranquilla na Libertadores, não poderá atuar. A preparação será concluída amanhã pela parte da manhã. E as últimas da hora. E segue o programa. A primavera no Hemisfério Sul tem início no dia 23 de setembro, quando acontece o equinócio da primavera. Fenômeno astronômico no qual o Sol atinge com maior intensidade as regiões próximas à linha do Equador. No equinócio, o dia tem a mesma duração no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. A chamada Estação das Flores antecede o verão e sucede o inverno. E seu término acontece quando temos o solstício de verão, quando o Hemisfério Sul está inclinado a cerca de 23,5 graus na direção do Sol. No dia 27 de setembro, celebramos no Brasil o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. A data comemorativa foi criada para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, ato que salva anualmente milhares de vidas. Os transplantes só são possíveis com doações. Lembrando que a retirada dos órgãos e tecidos para doação só pode ser feita após a autorização dos membros da família, no caso de pacientes com morte encefálica. A lei que rege a doação de órgãos e tecidos no Brasil é a de número 10.211, que foi promulgada em março de 2001. 7h34. Rádio Acês FM, girando com a notícia. Hoje, 17 de setembro de 2024, Ministério da Educação nega a abertura de 9 novos cursos de medicina. Candidaturas indígenas aumentam 14,13% nas eleições de outubro. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Medicina. Ministério da Educação nega a abertura de 9 novos cursos. Quem explica pra gente é Lívia Braz. 9 pedidos de abertura de novos cursos de medicina em vários estados do país foram negados pelo Ministério da Educação nas últimas semanas. O argumento do MEC para as negativas é que os municípios onde os cursos seriam abertos estão acima da recomendação da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 3,73 médicos por mil habitantes. habitantes. Diante disso, não haveria necessidade de novas instituições superiores de medicina. Segundo a Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, a AMIES, outros 34 pedidos de abertura de novos cursos que ainda estão em análise podem ser negados se a pasta mantiver os mesmos critérios, o que teria impacto em cerca de 40 milhões de pessoas que vivem nessas regiões. Para a advogada e consultora jurídica da AMIES, Priscila Panelis, os prejuízos virão a curto e longo prazos. Esses indeferimentos, caso mantidos numa esfera recursal, significam que os municípios e as suas regiões de saúde deixarão de ganhar, seja no curto prazo, no atendimento médico à população carente, que é realizado pelos estudantes, professores, tutores, seja a longo prazo, com a não formação de profissionais que seriam inseridos no mercado de trabalho, e os médicos que atenderiam UPAs, hospitais e os consultórios. A advogada da AMIS explica que um dos pleitos das instituições junto ao MEC está na reformulação da portaria que estabelece os critérios para a aprovação dos cursos e que leva em conta apenas os municípios onde ficam as instituições e não as regiões de saúde. Esse pleito das IES está de acordo com a letra da lei do Mais Médicos, está de acordo também com os demais normativos do Ministério da Educação e com o desenvolvimento de todas as políticas públicas de saúde que são conduzidas pelo Ministério da Saúde, que sempre enxergam o município dentro da sua região de saúde, nunca de forma isolada. Em nota, o MEC informou que vem processando os pedidos de autorização de cursos de medicina, cujo protocolo foi aberto por força de decisão judicial do STF. Neste processo, a Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei dos Mais Médicos. Em função disso, os processos estão sendo submetidos à análise da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Reportagem Lívia Brás. Em 6 de outubro, mais de 461.700 candidatas e candidatos disputarão cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Neste ano, o Instituto de Estudos Socioeconômicos publicou o estudo Perfil do Poder. O levantamento aponta que, se consideradas as candidaturas para todos os três cargos por cor e raça, este ano, 45,64% dos candidatos se declararam brancos, 187.903, 41,34% se autodeclararam pessoas pardas, 51.782, 11,39% se declararam pretos, 2.479, 0,55% são pessoas indígenas, 1.756, 0,39% são pessoas amarelas e 3.141, 0,69% não informaram sua cor ou raça. Com base nesses números, o Instituto constatou que os candidatos declarados indígenas são os únicos que tiveram a participação ampliada nas eleições deste ano. Os indígenas passaram de 2.172 registros em 2020 para 2.479 registros em 2024, o que representa uma alta de 14,13%. O crescimento foi notado em todas as regiões do Brasil. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Rádio Acesa, notícia, informação, músicas e o melhor humor do rádio brasileiro. Companhia que você precisa no seu carro, em casa ou serviço. Rádio Acesa, bota amizade nisso. Companhia que você precisa no seu carro, em casa ou com serviço. Rádio Acesa, bota amizade nisso. Bota amizade nisso. Bota amizade nisso. A companhia que você precisa no seu carro, em casa ou serviço. Rádio Acesa, bota amizade nisso. Oh, promoção no jantar no restaurante Mineirice. De segunda a quinta, self-service à vontade, incluindo sobremesa. É isso mesmo. De segunda a quinta, self-service à vontade, incluindo sobremesa. Promoção no jantar no restaurante Mineirice. R$ 36,90 por pessoa. Restaurante Mineirice. Avenida Nossa Senhora do Amparo, 980 Voldac. Telefone 981-156341 ou 3339-8336. Vem agora para o Salão do Paulo. Amolação de ferramentas, tesouros, alicates de unha e reparo em panela de pressão. Venha. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Já pensou sua marca sendo vista nos melhores restaurantes, pizzarias e cafeterias da cidade? Agora você pode! Chegou a Keep Charge. São displays carregadores de celular que ficam fixos nas mesas dos melhores estabelecimentos gastronômicos da cidade, onde sua empresa e marca poderá anunciar seu serviço com uma excelente visibilidade e exclusividade. Além da sua marca ser sempre vista e lembrada em momentos de felicidade e atrelada a uma solução. Keep Charge Volta Redonda. Telefone 24 993 15 87 39. Mercadinho do Povo. 40 anos de trabalho e credibilidade para uma comunidade que sabem que pode confiar e fazer parte desse sucesso. Aqui, vendemos, mas sempre pensando em atendê-lo bem. Mercadinho do Povo. 40 anos com você. Venha fazer suas compras e aproveitar os melhores produtos com preços que cabem no seu bolso. O nosso sucesso é você. Rua Edgar Teles, número 57. Açude 1, Volta Redonda. Deixa eu dar um beijo. É a Elisângela Salaroli. Ô Elisângela, um beijo enorme pra você, viu? Você é muito doida, mas toda a rádio que te ama. Um beijo enorme, minha querida, e muitas felicidades. Como é que alguém pode chegar? Tô muito resfriada, viu, gente? Como é que alguém pode chegar ao cúmulo de estuprar uma cachorrinha? Não é? Um idoso foi preso na praia do Flamengo quando estava estuprando uma cadelinha. Filho da puta. É o que ele é. A carinha da cachorra não pode ser mais triste, mais apavorada. Canalha, será que esse filho da mãe tem pai, tem mãe, tem filho? O que que ele tem? É uma coisa horrorosa quando o ser humano chega a esse nível de degradação. Degradação moral, degradação psíquica, degradação espiritual. Que coisa horrorosa. Agora, pra onde vai essa cachorrinha? Fala pra mim. Alguém tem notícia de onde vão levar essa cachorrinha, ô Gustavo? Cidinho, ainda não, tanto que nem a identidade do homem também foi ainda revelado. Bom, o homem não pode revelar porque estão preservando o cachorro. Esse sim, um cão nojento. Agora, e a cachorrinha? Pra onde vai? Meu Deus do céu. Valeu, Gustavo. As pessoas participam de uma eleição e vão ficando loucas, né? Vão surtando, conforme vai chegando perto a data da eleição, e sai pesquisa, a pesquisa mostra que você, o cara tá muito na frente de você, sei lá o quê, fica ensandecido. Já pensou o Pablo Marçal, briga dele com o Datena? Foi o Datena que deu uma cadeirada nele, né? Isso. Como é que... Hein? Foi isso mesmo, Cidinho. E tá prometendo a outra ou se arrependeu? Ah, Cidinho, ele não se arrependeu não, ele reconheceu que errou, mas deixou claro que não se arrepende de jeito nenhum. E eu quero ver amanhã no debate lá na Rede TV. Mas por quê? Por que que ele deu a cadeirada, me fala? Porque não explica, tem que ter um porquê. Foi maluco, o que que aconteceu? Ah, até no Pablo Marçal ficou instigando tirando sarro dele, falou que ele era frouxo, que ele era regão, que não era homem suficiente. Só apanhou quieto. Apanhou quieto. Então era regão mesmo. Como é que você apanha e fica quieto? Me fala. E o Datena já é um senhor, né? Quase na hora de se aposentar, fica batendo nos outros. Só dá um maluco, vou te contar. Durante muito tempo nós falamos dele aqui no nosso programa, lembra? Com a mulher Raquel e os dois filhos. A casa, avaliada em mais de 20 milhões, foi leiloada por 720 mil para quitar dívidas trabalhistas com costureiras de uma confecção que ele tinha no Paraná. Mário culpou o governo pela perda, dizendo que faltou honestidade e reclamou da corrupção. O Mário para de reclamar. Lembra, a gente te entrevistava aqui o tempo inteiro. Todo mundo tem que pagar, dinheiro, direito trabalhista, tem que pagar o dinheiro, os impostos. Você não paga, como é que faz? Por que você não paga? Tem que pagar, não pagou, tomaram o seu dinheiro. O apartamento do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, foi invadido. Não tinha ninguém em casa e nada de valor. Deu a porta entreaberta quando for recolher o lixo. Os bandidos também arrombaram o apartamento do lado. O prédio fica em Copacabana. O Mercadante estava em São Paulo e chegou em casa acompanhado da Polícia Federal. Não pegou PM não, ele veio logo com a Polícia Federal para resolver a parada. Não resolveu nada. Mercadante. Mercadante é arrogante, que só Jesus na causa, viu? Não tô nem dizendo que ele tem ou não tem razão nesse caso, mas ele é arrogante. Quando ele era deputado, eu também, lá em Brasília, ele mal cumprimentava os outros, era insuportável. Léo Dias revelou o motivo do atraso de quase uma hora do show do cantor Travis Scott no Rock in Rio. Ele estava em uma festinha particular com 20 garotas em Ipanema. Travis gastou 170 mil reais. Como é que descobre isso tudo, hein? Que ele gastou, quanto pagou? Apesar do atraso, o show foi um sucesso. Deixa o cara se divertir, a vida dele todo. Por que que eu tô dando essa nota cambada de dedo duro? Deixa ele se divertir. Só no primeiro final de semana de Rock in Rio, mais de 80 celulares foram roubados, furtados, né? Segundo os relatos, a tática dos ladrões é empurrar o pessoal no meio da multidão enquanto outro grupo aproveita para pegar. Lá empurra todo mundo, o cara vai se defender do empurrão e tem um cara roubando o celular. Engraçado. Eu já fui a muito festival. Ou também naquele tempo não. Aí eu ia dizer que nunca fui roubada. É porque não tinha celular, senão teria sido. O Donald fez um post em uma rede social dizendo que odeia a cantora Taylor Swift. Sabe por quê? Declarou apoio a Kamala Harris, pedindo para que seus fãs votassem em Kamala e se informarem mais sobre os candidatos. Ele ficou com ódio dela. Ela tá fazendo de graça essa divulgação, né? Pedindo, olha, eu vou votar na Kamala Harris. Vocês tomem juízo, vê lá em quem você vai votar, tal. Ele ficou furioso, está esculhambando a cantora. O atacante Pedro, que falta você tá fazendo, Pedro? Do Flamengo, passou pela cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Foi considerado um sucesso. Agora serão 9 meses de recuperação. A cirurgia foi feita pelo médico Luiz Vieira Martins, o mesmo que o operou. Final de semana tem rodada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana teremos mais uma rodada pela Série A do Campeonato Brasileiro, a 26ª rodada. No sábado, 16 horas, no Antônio Scioli, o Atlético Goianiense recebe a equipe do Vitória. Às 18h30, na Liga Arena, tem Atlético Paranaense e Fortaleza. 21 horas, no Nilton Santos, tem clássico Botafogo e Corinthians. Já no domingo, 16 horas, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a equipe do Criciúma. No Nabi Abichetti, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Grêmio. No Alfredo Jaconi tem Juventude e Fluminense. 18h30 no Mineirão, mais um clássico Cruzeiro e São Paulo. Na Arena Fonte Nova tem Bahia e Atlético Mineiro. No Maracanã teremos o clássico Flamengo e Vasco. E na segunda-feira, 20 horas no Beira-Rio, tem Internacional e Cuiabá. São jogos do final de semana pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Da sala de redação do Central Esportivo, Manuel Silva. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula. Guia dos Astros de volta. Leão, arrume a casa, resolva pendências e concretize mudanças desejadas. O dia trará autoestima e finalização de processos do passado. Novas escolhas e maior participação social trarão transformações positivas. Tá no amor. Encontre novas maneiras de se relacionar e amplie amizades. Ah, os astros trazem aí conquistas da carreira e decisões sobre o futuro. Inove o trabalho. 46 números de sorte. A cor pra hoje é verde. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, assuntos jurídicos e viagem a trabalho cobrarão agilidade e decisões rápidas. Conversas esclarecedoras darão segurança numa relação especial e poderão incentivar reformulações na rotina e no ambiente de trabalho. Alavanque a carreira com um novo projeto. Caminhos de maior realização profissional estarão iluminados. Sucesso, prestígio e experiência diferentonas pela frente. Número 4, a sua cor é rosa. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, planeje investimentos e não gaste dinheiro por ansiedade. Assuntos financeiros estarão em destaque. A busca da estabilidade material e afetiva inspirará novos planos. Responsabilidades de trabalho e com saúde aumentarão nesta fase. Discipline a rotina e concilie seus vários interesses. Escolhas serão criteriosas. Aposte só no que poderá dar certo, tá bom? É isso, números de sorte. Hoje é o 72. A sua cor é caramelo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, aproveite para cuidar da saúde, da beleza e da imagem. Novidades surpreendentes, gostosas e imprevistos acontecerão simultaneamente, poderão alterar planos. Mudanças serão positivas. Planeje uma viagem ou inicie uma atividade em outra localidade. O dia trará formalizações e responsabilidades. Revele seus talentos e brilhe muito. 15 números de sorte, cor esmeralda. A gente volta rapidinho com as últimas previsões, falando para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros. Tá precisando de dar uma cara nova na sua casa? Quer trocar aquele sofá? A família cresceu, precisa mobiliar o quarto das crianças? Tá chegando, bebê? Você conhece a Movelaro? Lá tem as melhores opções de móveis para sua casa. Vem pra Movelaro. Preço baixo. Entregue no máximo 7 dias. Montagem e entrega grátis. Tá esperando o quê? Venha pra Movelaro. São 3 lojas para atender no São Luís, na Santa Cruz, em 3 Poços e agora no bairro Açude. Venha pra Movelaro. É fácil comprar. Você pode vir em nossas lojas ou entrar no nosso site www.movelaro.com.br ou pelo nosso telefone zap 243212-2326. E tem super promoção: cama box conjugada casal de 499 por 299. Cama box conjugada solteiro de 399 por 249. E mais: colchão solteiro 199 casal 299. Jogo de sofá 2 mais 3 lugares por 599. E todos os tipos de móveis para a sua casa. Vem pra Movelaro. Cidinha. Ó, o Datena do PSDB soltou uma nota agora há pouco sobre a confusão com Pablo Marçal no debate da TV Cultura. Ele disse que a violência não é o melhor caminho para resolver conflitos, mas que quando o adversário passa dos limites, fica complicado manter a calma. Só que quem faz essa avaliação é ele mesmo, né? Aí ele passou do limite, porrada nele. Quem é que diz quem passa do limite? O que é limite para um não é limite para o outro. Chamar de corno, por exemplo. Se você não é corno, não é ofensa, né? Não é o caso. Não estou falando que fizeram isso, mas eu acho que ele é. Sabe? É o rei de dar conselho. Precisa passar a ser o rei de dar exemplos. Sabe, Datena? Porque senão fica difícil você ser eleito. Usou suas redes sociais no domingo à noite para criticar a agressão de Datena contra Pablo Marçal durante o debate na TV Cultura. Ratinho convidou os dois para resolverem suas diferenças no seu programa. Ratinho disse: se vocês querem brigar, vão no meu programa. Convido o meu amigo Datena e o Marçal. Pode meter o braço, largar o pau. Ele quer audiência, tá? A audiência é boa para ele, não é boa para vocês. E todo mundo já sabe disso. Quanta coisa que a gente tá falando, né? Sobre os dois. Datena, não, como quem é? É o Datena e o Pablo Marçal. E o Marçal. Não tem nada a ver com isso, é lá de São Paulo, tal. Mas é que o povo ainda estranha quando as pessoas brigam no ar. Brigar fora do ar, todo mundo, ah, ele brigou, é que bom, tal. Quando é no ar, todo mundo dá uma de moralista. Eu não gosto do Marçal, nem conheço. Datena também não gosto. Ele vai ser investigado por lesão corporal, sem complicações. O hospital divulga, deixa eu ver aqui, tô lendo agora no G1. Tira essa coisa daqui, esse comercial nojento. Polícia abre investigação contra Datena por lesão e injúria marçal. Apresentador diz que irá registrar queixa-crime contra o ex-coach. Eles escrevem a nota que você tem que saber o que é coach, tem que saber a profissão que ele tinha antes, sabe? Fala o nome de cada um. Datena, por lesão corporal contra injúria a Marçal. Apresentador não precisa pôr. Datena diz que vai registrar queixa-crime contra o Marçal. Não, é apresentador e ex-coach. Sabe essa? Isso ensino na escola de comunicação. E daí todos esses jovens jornalistas que aparecem enchem o saco com essa coisa de não repetir palavras. Não posso dizer que o apresentador, que o Datena bateu no coach no Marçal. Eu tenho que botar apresentador e coach, não Datena e Marçal. Não posso repetir 2 vezes. É uma bobageira sem fim, mas é o professor que ensina e eles acham que tá certo. Professor, nesse caso, é um jegue. querendo entrar na Globo e o Boninho tá saindo. 62 anos, depois de 40, vai sair da TV Globo e o resfriado. E no lugar dele assume Rodrigo Dourado, que vai comandar o Big Brother e a Estrela da Casa. Que nome ruim esse programa, né? Estrela da Casa é muito ruim esse nome de programa, porque não diz o que é. O nome não vende nada. Você precisa assistir para entender o que quer, que significa o nome. O Boninho diz que quer continuar trabalhando como criador, mas de forma independente. É assim sempre. Ganha dinheiro da Globo e depois diz, não, eu quero fazer um negócio diferente. E depois volta com o rabinho no meio das pernas porque tem que trabalhar lá. O influencer americano Jeff Lebowitz. Lebowitz, como é que chama o nome desse homem? Lebowitz. Fala. Isso. Hein? Isso mesmo, Zidinho. Repete se você é homem. Jeff Lebowitz. Ah, tá bom. Especializado em cobras, vivia dizendo que quem toma soro antiofídico é maricas. Só que ele foi picado pela cobra mais venenosa do mundo. A cobra taipã do interior. Jet tomou soro antiofídico na hora. Seu estado de saúde, mesmo assim, é grave. Ele respira com ajuda de aparelhos e pode ficar com sérias sequelas. Cobra ali é refresco, né? Na hora que pega um e toma uma picada, vai ver o que é bom pra tosse. Bom, eu vou tentar recuperar minha voz, porque é muito importante para os nossos ouvintes. E volto amanhã, se deixarem. Sinceridade, variedade, e as dicas do ar. Cidinha Livre, faz o show pra você. Cidinha. O rádio é o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador do enfermo. O guia dos sãos. Desde que o realizem com um espírito altruísta elevado. Só existe um meio de ser grato ao rádio. Respeitar o rádio. Edgar Roquette Pinto. O pai da radiodifusão no Brasil. 25 de setembro. Dia do Rádio. ZYU 225, Rádio Acesa FM, Bairro Açude, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. 8:04. Rádio Acesa FM, girando com a notícia. Hoje, 17 de setembro de 2024, 70% das queimadas no Brasil em 2024 destruíram vegetação nativa. Polícia abre investigação contra a Datena por lesão e injúria a Marçal. Eu sou o Bruno Senna e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Em 2024, 70% da área destruída por queimadas no Brasil foi de vegetação nativa. Os dados são do Monitor de Fogo, monitoramento iniciado em 2019 pelo MAP Biomas. Só em agosto, mês que registrou sozinho quase a metade dos incêndios florestais do ano, a vegetação nativa representou 65% da área queimada. Foram mais de 5 milhões de hectares queimados no mês de agosto, o que corresponde a quase 49% de tudo que foi queimado de janeiro até agosto. agora. É uma extensão que corresponde a quase o tamanho do estado da Paraíba. Em meio à situação delicada que o país enfrenta, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os incêndios intencionais registrados em meio à seca histórica representam casos de terrorismo climático. Marina também comparou a ação orquestrada para provocar queimadas com a tentativa de golpe de Estado realizada pela extrema-direita em 8 de janeiro de 2023. Para ela, os responsáveis pelos incêndios atuam deliberadamente para criar o caos no Brasil. A ministra citou as 50 investigações abertas pela Polícia Federal sobre queimadas criminosas e destacou a necessidade de que os órgãos de inteligência também atuem para descobrir como tem sido feita a articulação desse tipo de ação criminosa. Programa Pé de Meia. Pagamento da próxima parcela acontece entre 30 de setembro e 7 de outubro. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Os novos estudantes e beneficiários já incluídos no programa Pé de Meia receberão a próxima parcela do incentivo entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro. Essa será a segunda parcela destinada a alunos do ensino médio público com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Renda per capita de até meio salário mínimo. Para os estudantes da educação de jovens e adultos, EJA, que já atende aos mesmos critérios, este será o primeiro pagamento de 2024. Os novos beneficiários terão até 5 parcelas ao longo do ano. Já as parcelas do incentivo Enem e do incentivo Conclusão serão repassadas para todos os públicos do Pé de Meia entre 20 e 27 de fevereiro de 2025. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar crimes de lesão corporal e injúria após o candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, agredir o também candidato Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeira durante um debate realizado na TV Cultura na noite do último domingo, dia 15. Após o episódio, da Atena foi expulso do encontro, enquanto Marçal foi levado para o hospital. O inquérito foi aberto após Pablo Marçal fazer representação contra da Atena nesta segunda-feira, dia 16. O advogado pessoal de José Luiz da Atena, Eduardo César Leite, afirmou que representará criminalmente contra Pablo Marçal por calúnia e difamação. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Rádio Acesa, notícia, informação, músicas e o melhor humor do rádio brasileiro. Central de Notícias. Previsão do tempo. Confira agora a previsão do tempo para a sua região. Sudeste. O sudeste brasileiro tem céu com variação entre muitas e poucas nuvens, sem chances de chuva. Em alguns municípios de Minas Gerais, como Pratinha e Capitão Enéas, há inclusive previsão de névoa seca. São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo tem predominância de céu com muitas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima esperada é de 39 graus. Rádio Acesa FM. Acesse as notícias da nossa cidade, região e do país através do portal de notícias Rádio Acesa. www.radioacesafm.blogspot.com.br. Carbon-Marajó é ideal para o seu churrasco. Seja um jantar a dois, um almoço em família ou uma festa entre amigos. Temos opções de acordo com a sua necessidade. Além de ser uma madeira reflorestada, o carvão mantém a brasa viva por muito mais tempo. Porque o churrasco bom é com o Carbon-Marajó. Carbon-Marajó. Distribuição 24974039302. Acesa FM. Alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, minha gente, alô meus amigos, gente querida, gente do meu coração, aquele abraço. Tô aí chegando pro nosso encontro com aquela alegria de sempre, um pouco de fluxado, né? É, gripado pra danar, mas isso aí tem nada não, sabia que gripe pra véia é meio perigoso, mas eu tô bem protegido, tô vacinado, então eu acho que isso aí é mais uma fase passageira, é uma gripe rápida. É porque falou, ah, mas se você tá vacinado, não era pra pegar, contrair gripe, né? Mas é que acontece, ela vem, mas vem de uma forma bem mais branda, mais suave, se bem que essa aqui não tá muito suave não, viu? Aquela dor nos peitos aqui assim, aquele... Mas isso não tem problema, vamos em frente, que afinal de contas, a vida continua, é ou não é? E olha, hoje vamos ter muita coisa boa, como sempre, muita música bonita, carta destaque, e eu já começo trazendo aí pra vocês a música do Leandro e Leonardo, Deu Medo, ou, mas deu medo, não sei por quê, mas roda lá, menino!